céu, mas trouxe a dor, um coração batido, o sabor do rancor. Nos olhos a mágoa, na alma vazia, mas eu sei que o tempo traz o seu desafio. Vai, vai, tristeza, um dia vão passar.